Ficheiro 3. Olhei para a ligeira protuberância da parte da frente dos seus calções até ao joelho e logo a seguir para ele. Alto, de ombros largos, com feições bem definidas e o porte orgulhoso dos escoceses das terras altas da Escócia, atraía os olhares de todas as mulheres que passavam. Até com o seu brilhante cabelo coberto pelo discreto tricórnio azul. Os calções até ao joelho, emprestados, eram muito justos e não faziam mais do que melhorar o seu aspecto geral. Um efeito intensificado pelo facto de Jamie não se dar conta. És uma tentação andante para as prostitutas, disse eu. Fica junto de mim que eu protejo-te. Ele riu-se e agarrou-me o braço enquanto nos detínhamos num pequeno espaço livre. Ian, gritou ele ao ver o sobrinho, por cima das cabeças da multidão. Um momento depois, um garoto alto e magro apareceu por entre as pessoas, afastando uma madeixa de cabelos castanhos dos olhos e esboçando um grande sorriso. Pensei que nunca mais o íamos encontrar, tio, exclamou ele. Por Cristo, há mais gente aqui do que no Lawn Market em Edimburgo. Passou a manga do casaco no rosto comprido e meio rústico, deixando um rastro de sujidade ao longo de uma das faces. Jamie olhou de esguelha para o sobrinho. Estás muito contente, Ian, para quem acabou de ver um homem morrer. Ian alterou de imediato a expressão, numa tentativa de parecer decentemente sério. Não, tio Jamie, disse ele, não vi o enforcamento. Duncan ergueu uma sobrancelha e Ian corou ligeiramente. Eu não estava com medo de ver, só que tinha outra coisa para fazer. Jamie sorriu ligeiramente e deu uma palmadinha nas costas do sobrinho. Não te inquietes, Ian. Eu preferia não ter visto, mas Gavin era um amigo. Eu sei, tio. Lamento muito. Um sinal de solidariedade apareceu nos olhos grandes e castanhos do rapaz, o único traço do seu rosto com alguma beleza. Ele olhou para mim. Foi horrível, tia. Sim, disse eu, mas acabou. Tirei o lenço úmido do peito e pus-me em bicos de pés para lhe limpar a sujidade do rosto. Duncan Innes abanou a cabeça com pesar. Pobre Gavin. Ainda assim, uma morte mais rápida do que morrer à fome. E pouco mais restava para ele do que isso. Vamos lá, interrompeu Jamie, não querendo passar mais tempo com lamentos inúteis. O Bonnie Mary deve estar perto da ponta do cais. Vi Ian olhar para Jamie como se quisesse falar. Mas Jamie já se tinha virado em direção ao porto e abria caminho por entre a multidão. Ian olhou para mim de relance, encolheu os ombros e ofereceu-me o braço. Seguimos Jamie por detrás dos armazéns que pontuavam as docas, desviando-nos de marinheiros, estivadores, escravos, passageiros, clientes e mercadores de todos os tipos. Charleston era um importante porto de embarque e os negócios prosperavam, com cerca de 100 navios a chegar e a partir da Europa, todas as estações. O Bonnie Mary pertencia a um amigo do primo de Jamie, Gerard Fraser, que partira para a França para fazer fortuna nos negócios de vinho e que tinha sido muito bem-sucedido. Com sorte, o capitão do Bonnie Mary poderia ser convencido, em nome de Gerard, a levar Ian consigo de volta a Edimburgo, permitindo que o rapaz trabalhasse como camaroteiro para pagar a passagem. Ian não estava animado com a ideia, mas Jamie estava determinado a mandar o sobrinho errante de volta à Escócia, assim que tivesse oportunidade. Tinham sido as notícias a respeito da presença do Bonnie Mary em Charleston, além de outros assuntos, que nos fizeram chegar aqui, vindos da Geórgia, o primeiro local que pisámos quando chegámos à América, acidentalmente, há 2 meses. Quando passámos por uma taberna, uma empregada com aparência desleixada saiu com uma bacia. Ela viu Jamie e ficou de pé com a bacia apoiada na anca, erguendo as sobrancelhas e sorrindo. Ele passou sem olhar, concentrado no seu objetivo. Ela olhou para trás, despejou a água da lavagem ao porco que dormia perto de um degrau e entrou de novo. Jamie estacou, protegendo os olhos, para ver a fileira de mastros de navios. E eu parei ao seu lado. Inconscientemente, ele levou a mão à parte da frente dos calções, ajeitando o volume, e eu segurei-lhe o braço. As joias da família continuam seguras? Murmurei. Desconfortáveis, mas seguras, assegurou-me ele. Puxou o cordão da braguilha, fazendo uma careta. Acho que teria sido mais fácil escondê-las no meu rabo. Antes tudo que eu, marido, disse eu sorrindo. Eu preferiria correr o risco de ser roubada. As joias da família eram só isso. Nós tínhamos sido arrastados para a costa da Geórgia por um furacão, onde chegámos ensopados, acabados e destituídos, só com algumas pedras preciosas, grandes e valiosas. Eu acreditava que o capitão do Bonnie Mary tivesse suficiente consideração por Jared Fraser para aceitar Ian como camaroteiro. Caso contrário, teríamos dificuldades com a passagem. Em teoria, dentro do saco de Jamie e da minha bolsa, havia uma fortuna razoável. Na prática, para nós, era como se elas fossem pedras da praia, pois eram-nos indiferentes. Apesar de as pedras preciosas serem um modo prático e fácil de transportar riquezas, o problema era trocá-las de novo por dinheiro. A maioria do comércio nas colónias do Sul era realizada por troca de géneros. O que não era, era feito com trocas de notas promissórias emitidas em nome de um mercador rico ou de um banqueiro. E banqueiros ricos eram poucos na região da Geórgia. Aqueles dispostos a empatar o seu capital, disponível em pedras preciosas, menos ainda. O próspero agricultor de arroz, com quem estivéramos em Savana, garantira que, de facto, ele próprio mal conseguia ter 2 libras esterlinas em dinheiro. Provavelmente não havia 10 libras em ouro ou prata em toda a colónia. Também não havia nenhuma chance de vender uma das pedras nas extensões sem fim dos campos de sal e florestas de pinheiros pelos quais tínhamos passado na nossa viagem para o norte. Charleston foi a primeira cidade que alcançáramos de tamanho suficiente para receber mercadores e banqueiros que podiam ajudar a liquidar uma parte dos nossos bens congelados. Não que alguma coisa pudesse permanecer congelada por muito tempo em Charleston no verão, refleti. Gotas de suor escorriam pelo pescoço e a proteção de linho por baixo do meu corpete estava ensopada e colada à pele. Mesmo tão perto do porto, não havia vento àquela hora do dia. E os cheiros do alcatrão quente, do peixe morto e de trabalhadores suados eram quase insuportáveis. Apesar de seus protestos, Jamie insistira em dar uma das nossas pedras preciosas ao senhor e à senhora Olivier. As pessoas gentis que nos tinham abrigado quando praticamente naufragámos à porta de casa deles, como um sinal do nosso agradecimento pela hospitalidade. Em troca, eles tinham-nos dado uma carroça, 2 cavalos, roupas limpas para a viagem, alimentos para a jornada para norte e uma pequena quantia em dinheiro. Desse dinheiro, 6 chelins e 3 dinheiros permaneciam no meu bolso, constituindo a totalidade da nossa fortuna disponível. Por aqui, tio Jamie, disse Ian, virando-se e fazendo um gesto ao tio. Tenho algo para lhe mostrar. E o que é? Perguntou Jamie, abrindo caminho por entre vários escravos suados que colocavam blocos empoeirados de índigo seco no navio de carga ancorado. E como conseguiste trazer isto? Não tens dinheiro nenhum, pois não? Não, ganhei-o a jogar dados, respondeu Ian, com o corpo invisível, enquanto dava a volta a uma carroça de milho. Jogo! Ian, pelo amor de Deus, tu não podes jogar quando não tens dinheiro nenhum para te manteres. Segurando o meu braço, Jamie abriu caminho pela multidão para alcançar o sobrinho. O senhor faz sempre isso, tio Jamie, disse o rapaz, parando à nossa espera. Tem feito isso em todas as tabernas e hospedarias onde ficamos. Meu Deus, Ian, são cartas, não dados. E eu sei o que estou a fazer. Também eu, disse Ian, tímido. Ganhei, não ganhei? Jamie revirou os olhos para o céu, implorando por paciência. Credo, Ian. Mas estou feliz por ires para casa antes de te perderes. Prometo-me que não vais jogar com os marinheiros, está bem? Não tens como lhes escapar num navio. Ian não estava a prestar atenção. Tinha visto um poste meio destruído, à volta do qual estava atada uma corda grossa. Parou e olhou para nós, fazendo um gesto na direção de algo a seus pés. Estão a ver? É um cão, disse Ian com orgulho. Dei um meio passo rápido para trás de Jamie, segurando-lhe o braço. Ian, isto não é um cão, disse eu. É um lobo. É um maldito lobo grande. E eu acho que deves afastar-te dele, antes que te morda o rabo. O lobo mexeu uma orelha de modo despreocupado na minha direção, ignorou-me e voltou a orelha à posição inicial. Continuou sentado, ofegante de calor, os grandes olhos amarelos fixos em Ian, com uma intensidade que poderia ser vista como dedicação por alguém que nunca tivesse visto um lobo. Eu tinha. Esses animais são perigosos, disse eu. Assim que nos veem, mordem-nos. Ignorando o comentário, Jamie parou para inspecionar a fera. Não é bem um lobo. Parecendo interessado, estendeu a mão ao cão, convidando-o a cheirar os nós dos dedos. Fechei os olhos esperando a iminente amputação da sua mão. Ao não ouvir gritos, abri os olhos de novo e vi-o agachado no chão, a espreitar as narinas do animal. É uma bela criatura, Ian, disse ele, acariciando o animal por baixo do queixo, à vontade. Os olhos amarelos semicerraram-se um pouco, ou por prazer, pela atenção recebida, ou, era o mais provável, pensei, à espera para arrancar o nariz de Jamie. Mas é maior do que um lobo, é maior na cabeça e no peito, e tem as patas bem mais compridas. A mãe era uma cadela de caça irlandesa. Ian estava acocorado ao lado de Jamie, falando normalmente enquanto acariciava um enorme dorso castanho acinzentado. Ela fugiu com o cio para a floresta e quando voltou foi para parir. Ah, sim, percebo. Jamie cantarolava em gaélico ao monstro, enquanto agarrava na sua pata enorme e mexia nos seus dedos peludos. As garras pretas e curvas tinham cerca de 5 centímetros de comprimento. O animal semicerrou os olhos, com a brisa suave a levantar-lhe os pelos grossos do pescoço. Olhei para Duncan, que, erguendo as sobrancelhas para mim, encolheu os ombros e suspirou. Duncan não gostava de cães. Jamie, disse eu, Balar, boy d'air, disse Jamie ao lobo. Então, não gostas de ossos? O que é que ele poderia comer? Perguntei alto demais. Jamie parou de fazer festas na fera. Ah, disse ele. Olhou para o animal de olhos amarelos com alguma pena. Bem, levantou-se abanando a cabeça com relutância. Acho que a tua tia tem razão, Ian. Como é que vamos alimentá-lo? Não há problema nenhum, tio Jamie, garantiu-lhe. Ele sabe caçar sozinho. Aqui? Olhei à volta para os armazéns e para a fileira de lojas com fachada de gesso que se estendia adiante. E o que é que ele vai caçar? Crianças pequenas? Ian pareceu um pouco magoado. Claro que não, tia. Peixe? Ao ver três rostos céticos à sua volta, Ian ajoelhou-se e segurou o focinho da fera com as duas mãos, abrindo-lhe a boca. Ele caça, juro, tio Jamie. Venha cá e cheire o hálito dele. Jamie lançou um olhar duvidoso para a fileira dupla de presas incrivelmente reluzentes à mostra. Esfregou o queixo. Acredito em ti, Ian. Mas mesmo assim, pelo amor de Deus, cuidado com os dedos, rapaz. Ian segurava com menos força e as mandíbulas enormes fecharam-se, espalhando perdigotes pelo cais de pedra. Estou bem, tio, disse Ian animado, passando as mãos nos seus calções. Ele não me morderia, tenho a certeza. O nome dele é Rolo. Jamie esfregou os nós dos dedos no lábio superior. Qualquer que seja o nome dele, e seja lá o que for que ele come, não acho que o capitão do Bonnie Mary aceite de bom grado a sua presença nos aposentos da tripulação. Ian não disse nada, mas a expressão de felicidade no seu rosto não esmoreceu. Na verdade, aumentou. Jamie olhou para ele, apercebeu-se do brilho no seu rosto e ficou tenso. Não, disse ele horrorizado. Ah, não. Sim, disse Ian. O seu rosto ossudo exibia um sorriso rasgado de felicidade. Ele partiu há 3 dias, tio. Estamos atrasados demais. Jamie disse algo em gaélico que eu não percebi. Duncan parecia escandalizado. Raios, disse Jamie, voltando ao inglês. Maldição. Jamie tirou o chapéu e esfregou o rosto com força, com a mão. Parecia estar com calor, despenteado e totalmente descomposto. Abriu a boca, pensou melhor no que pretendia dizer, fechou a boca e passou os dedos pelo cabelo, tirando a fita que o prendia atrás. Ian parecia desconcertado. Lamento muito, tio. Tentarei não lhe dar trabalho, sinceramente. E eu posso trabalhar? Ganharei o suficiente para pagar a minha comida. O rosto de Jamie suavizou-se quando olhou para o sobrinho. Suspirou profundamente e deu uma palmadinha no ombro de Ian. Não é que eu não te queira ao pé de nós, Ian. Tu sabes que o que eu mais gostaria era que ficasses comigo. Mas o que irá dizer a tua mãe? O rosto de Ian voltou a brilhar. Não sei, tio. Disse ele, mas o que ela disser, dirá na Escócia, não é? E nós estamos aqui. Passou os braços à volta de Rolo, abraçando-o. O lobo pareceu ligeiramente surpreendido com a demonstração de afeto, mas após um momento, deitou a língua cor-de-rosa e comprida de fora e lambeu a orelha de Ian graciosamente. Sentindo o sabor dele, pensei eu com cinismo. Além disso, acrescentou o rapaz, ela sabe muito bem que estou em segurança. O tio escreveu-lhe da Geórgia a dizer-lhe que eu estava consigo. Jamie sorriu ironicamente. Não sei se isso a vai confortar, Ian. Ela conhece-me há muito tempo, não é? Suspirou e voltou a colocar o chapéu na cabeça, virando-se para mim. Preciso muito de uma bebida, Sassenach, disse Jamie. Vamos lá encontrar a dita taberna. O salgueiro estava escuro e poderia estar frio se não estivessem tantas pessoas no seu interior. Tal como estava, os bancos e as mesas estavam lotados com espectadores do enforcamento e marinheiros das docas. E a atmosfera era a de uma sauna. Inspirei ao dirigir-me para o bar e depois expirei muito depressa. Foi como cheirar roupas sujas ensopadas em cerveja. Rolo provou logo o seu valor, apartando a multidão como ao mar vermelho, ao passar com os lábios arreganhados, mostrando os dentes numa rosnadela constante e audível. Evidentemente, estava familiarizado com tabernas. Depois de esvaziar um banco a um canto, Enrolou-se por baixo da mesa, parecendo acomodar-se para dormir. Fora do sol, com uma grande caneca de cerveja preta espumosa à sua frente, Jamie rapidamente adquiriu o seu autocontrole. Temos duas opções, disse ele, afastando os cabelos molhados de suor das têmporas. Podemos ficar em Charleston o tempo suficiente para conseguir encontrar um comprador para uma das pedras e talvez arranjar uma passagem a Ian para a Escócia noutro navio. Ou podemos ir para norte, para Cape Fear, e talvez encontrar um navio para ele em Wilmington ou New Bern. Eu escolho irmos para norte, disse Duncan sem hesitação. Tu tens parentes em Cape Fear, não tens? Não me sinto confortável estar tempo demais entre desconhecidos. E o teu parente cuidaria para que não fôssemos enganados nem roubados. Aqui, ele ergueu um ombro na direção eloquente dos não-escoceses e assim desonestos que nos cercavam. Ah, vamos para norte, tio, disse Ian rapidamente, antes que Jamie pudesse responder. Ele limpou um pequeno bigode de espuma de cerveja com a manga. A viagem pode ser perigosa. Vai precisar de um homem a mais para proteção, não é? Jamie escondeu a sua expressão no copo. Mas eu estava sentada suficientemente perto para sentir um tremor subterrâneo tomar conta dele. Jamie gostava mesmo muito do sobrinho. A verdade é que Ian era o tipo de pessoa a quem as coisas sempre aconteciam. Normalmente a culpa não era dele, mas ainda assim aconteciam. O rapaz tinha sido sequestrado por piratas no ano anterior e a necessidade de resgatá-lo levara-nos por meios tortuosos e geralmente perigosos à América. Nada acontecera recentemente, mas eu sabia que Jamie estava ansioso por levar o sobrinho de 15 anos de volta à Escócia e à sua mãe, antes que algo acontecesse. Para garantir, Ian, disse Jamie baixando o copo. Cuidadosamente evitou o meu olhar, mas eu vi-lhe o canto do lábio tremer. Tu ajudarias muito, tenho a certeza, mas podemos encontrar índios, disse Ian com os olhos arregalados. O seu rosto, já bronzeado do sol, foi inundado por uma ansiedade presenteira. Ou feras selvagens. O Dr. Stern disse-me que a vida selvagem da Carolina está cheia de criaturas selvagens, ursos, gatos selvagens e panteras, e uma criatura fedorenta, a que os índios chamam Doninha. Eu engasguei-me com a cerveja. Sente-se bem, tia? Ian inclinou-se ansiosamente sobre a mesa. Estou bem, sim, disse, limpando o meu rosto com o lenço. Sequei as gotas de cerveja espirrada do meu colo, afastando o tecido do meu corpete discretamente do corpo, na esperança de deixar entrar um pouco de ar. Então observei o rosto de Jamie de relance e a expressão de descontração reprimida tinha dado lugar a um senho franzido de preocupação. As doninhas não são perigosas, disse, apoiando uma mão no pescoço. Caçador habilidoso e destemido nas terras altas da Escócia, Jamie costumava referir-se à fauna desconhecida do Novo Mundo com alguma cautela. O franzir diminuiu, mas uma linha estreita permanecia entre as sobrancelhas. Talvez sim, mas e as outras coisas? Não me apetecia nada encontrar um urso ou um bando de selvagens, só com isto na mão. E ele tocou na grande faca embainhada no seu cinto. A falta de armas preocupara consideravelmente Jamie na viagem da Geórgia. E os comentários de Ian sobre os índios e animais selvagens tinham trazido a preocupação à tona, mais uma vez. Além da faca de Jamie, Fergus tinha uma lâmina menor adequada para cortar corda e aparar galhos para transformá-los em gravetos. Eram estas as nossas únicas armas. E os Olivier não tinham armas nem espadas adicionais para nos dispensar. No caminho da Geórgia para Charleston, tivemos a companhia de um grupo de agricultores de arroz e índigo, cheios de facas, pistolas e mosquetes, levando os seus produtos para o porto para serem enviados para o norte, para a Pensilvânia e Nova York. Se partíssemos para Cape Fear agora, estaríamos sozinhos, desarmados e essencialmente desprotegidos contra qualquer coisa que pudesse surgir das densas florestas. Ao mesmo tempo, havia motivos urgentes para seguirmos para o norte, e a nossa falta de capital disponível era um deles. Cape Fear era a maior povoação de habitantes escoceses das terras altas nas colónias americanas, ostentando várias cidades cujos habitantes tinham emigrado da Escócia durante os últimos 20 anos, depois da sublevação pós-Culloden. E entre esses imigrantes estava o familiar de Jamie, que eu sabia que nos ofereceria refúgio de boa vontade. Um teto, uma cama e tempo para nos estabelecermos neste novo mundo. Jamie bebeu mais um gole e anuiu a Duncan. Devo dizer que concordo contigo, Duncan. Recostou-se na parede da taberna, olhando casualmente à volta do salão a abarrotar. Não sentes que nos estão a vigiar? Um arrepio percorreu-me as costas. Apesar de o rastro de suor fazer a mesma coisa. Duncan arregalou ligeiramente os olhos, depois semicerrou-os, mas não se virou. Ah, disse ele. Quem? Perguntei, olhando à volta, meio nervosa. Não vi ninguém olhar para nós com particular interesse, mas qualquer um podia estar a observar-nos subrepticiamente. A taberna estava cheia de pessoas encharcadas em álcool, e o burburinho das vozes era suficientemente alto para abafar as conversas, exceto as mais próximas. Qualquer um, Sassenach, respondeu Jamie. Ele olhou para mim pelo canto do olho e sorriu. Mas não te assustes com isso, está bem? Não estamos em perigo, não aqui. Ainda não, disse Innes. Ele inclinou-se para a frente para servir mais uma caneca de cerveja. MacDoob, gritou para Gavin na forca. Entendes? Há quem se tenha apercebido. MacDoob, por ser quem é, acrescentou ele secamente. E por esta altura, os agricultores que vieram connosco da Geórgia já devem ter vendido as suas lojas. Estarão à vontade em locais como este, disse Jamie, evidentemente absorvido a observar o padrão da sua caneca. Todos eles são homens honestos, mas falam, Sassenach. E é uma boa história, não é? O povo afastado pelo furacão? E quais são as hipóteses de pelo menos um deles saber um pouco sobre aquilo que transportamos? Compreendo, murmurei, e compreendia. Nós atraíramos o interesse das pessoas devido à nossa associação com um criminoso. E já não podíamos fazer-nos passar por viajantes discretos. Se encontrar um comprador demorasse algum tempo, como era provável, corríamos o risco de sofrer roubos de pessoas sem escrúpulos ou escrutínio das autoridades inglesas. Nenhuma perspectiva era interessante. Jamie ergueu a caneca. Bebeu bastante e pousou-a, suspirando. Não. Não acho que seja inteligente da nossa parte permanecermos na cidade. Vamos dar um enterro decente a Gavin e depois iremos à procura de um local seguro na floresta, fora da cidade, para dormir. Amanhã decidiremos se ficamos ou se partimos. A ideia de passar mais noites na floresta, com ou sem doninhas, não era acolhedora. Há 8 dias que usava o meu vestido. E só lavava as partes mais íntimas da minha anatomia sempre que parávamos perto de um riacho. Estava ansiosa por uma cama a sério, ainda que infestada de pulgas, e de ter uma oportunidade para tirar a sujidade da viagem da última semana. Mas ainda assim ele tinha razão. Suspirei, olhando para a bainha da minha manga, cinzenta e suja, por ter sido usada durante tanto tempo. Nesse momento, a porta da taberna abriu-se de repente, arrancando-me da minha contemplação, e quatro soldados de casacas vermelhas entraram na sala a abarrotar. Vestiam uniformes completos, empunhavam mosquetes com baionetas e, obviamente, não queriam beber nem jogar aos dados.